No dia 6 de setembro de 2001, nós saímos de casa mais ou menos às 2 horas, sentido Jundiaí, onde haveria uma festa que estava muito comentado, mó bochicho e tal, indo de Naldinho, MV Bill, Racionais, e Racionais fazia tempo que não ia Jundiaí, a gente precisava ir, entendeu? E dentro da festa estava lotado aquele clima pesado, tenso, entendeu? Ao mesmo tempo um clima de esperança, um clima de confraternização, mas você sabe como é que é festa de rap, né? É mil fitas acontecendo ao mesmo tempo, é o mundo externo influenciando diretamente dentro da festa, entendeu? É um perigo, é dois lados, uma festa cheia é um monstro, multidão, você tem que dominar um monstro, entendeu? Aí o que acontece? Tudo que tem em volta da festa faz parte do show. As pessoas, quem tá montando o som, o cara do bar, as pessoas que estão do lado de fora, a fila do lado de fora, tudo é um show, é vários detalhes loucos, tudo isso eu presto atenção, tá ligado? O show propriamente dito é só um detalhe, por incrível que pareça. Faltando mais ou menos 5 minutos pra gente entrar no palco, eu tava tenso, os mano também tava tenso, tudo meio de quebrado assim. Aí eu perguntei pro Ed Rock: onde tá seu espírito nesse exato momento, nego? Aí ele levantou e é nós mesmo. Aí foi mais ou menos desse jeito aí, ó.